vez que eu penso em lhe dar. Cada dia que passa eu a mais quero por perto, venero. Ela é a razão do meu viver, me assina o hemisfério. É mais feliz quando com ela eu estou. Tudo é mais lindo, são várias horas com o amor. Faz parte de mim quando acordo, já de manhã o som do quarto. Ligado a noite inteira com a gente no samba. Sua companhia é comigo, presente sempre em meus sonhos. É sem abandono, desde quando rabo eu fecho os meus olhos. Na rede, fora, na varanda, meu amor por ela aumenta a cada segundo. Me encantou, me apaixonei, então a quero assim, pra sempre até o fim. És importante pra mim, que sob a luz do luar ou do sol, não importa o lugar, estar contigo é um alívio. Torna o meu mundo num paraíso, não tem palavras pra explicar. Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso. Eu amo. É a alma do meu corpo, um nasceu puro, vivo por você. Eu amo. Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso. Eu amo. É a alma do meu corpo, um nasceu puro, vivo por você. Só de pensar nela, meu coração acelerado quase explode. Atravesso barreiras, vou além. Tudo que eu quero é estar sempre com você. Se eu ouço rádio, estou com ela, minha flor. Emana um calor que faz brotar suor em meu corpo. É fonte de energia positiva que me traz paz e que me faz cada vez mais esquecer as mágoas do meu coração. Nesse mundo me faz refém, meu ganha-pão tornou-se a paixão dos meus pivetes que se diverte ouvindo rap nos ensaios toda terça e quinta. Junto com ela na favela fico mais feliz, pois é o que eu sempre quis. Como os meus mano diz, compromisso é mais pra mim, então pra ela essa eu fiz. Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso. Eu amo. É a alma do meu corpo, um nasceu puro, vivo por você. Eu amo. Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso. Eu amo. É a alma do meu corpo, um nasceu puro, vivo por você. Eu amo. Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso. É a alma do meu corpo, um nasceu por outro, vivo por você. Eu amo. 2005, vai, DJ Cia, Forçó RHK, Sérgio Escada, realizando mais um sonho a todos que endoidam por ela, pela música. Muito amor, paz no coração, consciência na caminhada e principalmente fé em Deus, hein? A você que sofre por ela, mas leva ao mesmo tempo tranquilidade naquele momento solitário de nossas vidas. Salve KLJ, tamo junto. Aí Juliano, é nóis. E aí Nino Cobra, toda a rapaziada da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, todos que acreditam no rap, muito amor. E aí Vini, e aí Moza, Gordo, Rinha, DBS, Calado, Nego Vando, Elião, Sandrão, Pichote. E aí, Bufão, Nitro G, Kiko Latino, Guionê, Sombra, Lakers, Fox, tamo junto, Função RHK na cena. Mais um gomo pra nossa corrente. São vários amigos, de coração, grande salve DJ Cia. Tá aí, rap nacional, rapaz. Função RHK.